está gravando. Hoje é dia 15 de setembro. Estou aqui com o Patrick e Mia The Witch. Eu mesma. E muito obrigada, Mana, por ter aceito esse convite. Fico muito feliz por ter essa troca com você. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre o seu processo de criação com o drag e também sobre a sua experiência com a montação. Amiga, a primeira pergunta são as mais básicas, assim. Como que você se compreende em termos de identidade? Então, como identidade de gênero, eu me identifico como uma pessoa não binária. Eu acho que isso também foi um processo, até entender o que, que eram corpos não binários, para que eu chegasse nessa opção de me entender assim. Acho que foi uma jornada, mas hoje eu me considero uma pessoa não binária. E você usa quais pronomes? Os pronomes, para mim, eu aceito todos. Ele, ela, elo, ele. Não me incomoda o rolê dos pronomes aí em si, mas eu sei que é um rolê importante para várias pessoas, né? Então... E você mora atualmente por onde? Eu moro em Gravataí, com meus pais, minha família. E você sempre morou por lá? Sim, toda a vida, sim. E enquanto a artista, você se afirma como drag, como transformista, como que funciona pra você? Pra mim, eu me afirmo ainda como drag queen. Eu ainda não me aprofundei tanto do quesito de entender a diferenciação, sendo honesta, assim, entre uma transformista e uma drag queen. E eu acho que eu venho de um rolê me afirmando enquanto drag queens muito porque... Eu vejo que a minha montação começou muito através de RuPaul's Drag Race. Então, me identifico com as drag queens do programa e acho que acabei me tornando uma drag queen, portanto. E desde quando que você percebe esse desejo de se montar drag artista? Eu acho também, assim como a questão da identidade de gênero, foi um processo até que entender que isso era uma possibilidade pra mim, que existia o drag. Mas eu digo que eu comecei a fazer drag assim que eu tive consciência de mim enquanto indivíduo, assim. Esperava minha mãe ir trabalhar, sempre fiquei com a minha avó em casa. Esperava minha mãe trabalhar, entrava no quarto dela, começava a me vestir com as roupas dela, passar maquiagem, usar os sapatos dela. E claro, não era bem fazer drag, né? Mas é um processo, foi o meu início, assim, de experimentar essas coisas ditas como femininas e de quebrar um pouco com isso. E assim que eu descobri o drag, por volta de 2015, que foi através da internet, assim, eu comecei a consumir muito canais de drag queens, principalmente, que eu consigo lembrar agora, o da Lorelai Fox. Então... eu enxergava que aquilo estava ficando possível, assim, aquela coisa que no início era essa brincadeira de criança, podia ser algo a mais, assim, e fui apostando nisso, assim. Conheci Drag Race logo na sequência e pensei, assim, acho que o estalo realmente bateu com Drag Race. Assistindo o programa, eu acho que eu pensei, é isso que eu quero fazer pra vida, assim. E tu lembra quando foi que você entrou em contato com o programa? Eu entrei em contato com o programa no mesmo ano, assim, que eu comecei a consumir esses canais drag, lá por 2015. E como que foi esse processo de você, de fato, se tornar uma drag? Quando foi que a Mia acontece? Esse nome? Então, acho que tudo é um processo, né? Acho que a Mia... aconteceu 2 anos depois, portanto, em 2017. Minha primeira montação, assim, foi em 2017. Antes disso, acho que eu já tentava fazer alguma coisa em casa, assim, mas não ousava sair para os espaços públicos, para noite e tal. Mas a minha primeira montação que eu conto, assim, foi uma extravaganza. Eu fui simplesmente, assim, para dar close, assim. Me montei e pensei, hoje a Mia vai nascer, de fato, assim. E antes disso, experimentava em casa, assim, via tutorial de maquiagens, tentava criar o que eu faria, muito pensando também em Drag Race. Acho que isso, no meu início, principalmente, me motivou muito, assim, ver os desafios do programa, pensar o que eu faria e testar em casa, escondido, assim. Até que em 2017, acho que, eu lembro a data, acho que 20 de maio, que foi essa extravaganza, 20, 22, por aí. Eu pensei, eu quero fazer isso e eu vou dar um start. E aí eu montei na casa de um amigo meu, que eu sou de Porto Alegre, ele mora ali na CB. E a extravaganza era no Opinião, né? Aí era pertinho. Aí me montei lá e a Mia nasceu. Só que também é um processo, porque a Mia não nasce como Mia the Witch. Eu tinha um outro nome drag, eu tinha um outro conceito de drag, assim, da persona Mia, né? E acho que isso foi, eu fui refinando, assim, entendendo quem que era a Mia, já fazendo a Mia, sabe? Então, a Mia, algo próximo do que a Mia é hoje, o nascimento dela, é por 2017, assim. E além da Mia, você já experimentou alguma outra expressão drag? Sim, e isso também é um pouco conflituoso pra mim, porque eu gosto muito de fazer drag king também. Só que eu ainda não experimentei fazer um drag king pra fora da internet, por exemplo. Todas as vezes que eu fiz drag king foi pra produzir conteúdo pra Instagram, vídeo pra internet e tal. Eu ainda não experimentei como seria esse acolhimento de uma Mia drag king pro público que já me conhece, assim, sabe? E é algo que eu acho confuso nesse sentido, assim, me dá um pouco de medo. Será que eu vou falar mal? Será que vão gostar, sabe? Mas é algo que eu pretendo fazer, assim, explorar mais do que esse lado de feminilidade da Mia. Que acho que também a minha drag tem muito essa questão de bater de frente com alguns signos ditos femininos, né, uns estereótipos de feminilidade. E acho que eu sou uma pessoa que bato de frente com esses estereótipos de gênero, né? Então acho bacana explorar também esse lado do drag king, por mais que dê esse medinho, sabe? E já tem um nome? Como que funciona? Pois é, então, todas as vezes que eu produzi esses conteúdos em drag king pra internet, ainda era Mia the Witch. Só que é isso, assim, eu já pensei muito sobre isso, que Mia the Witch na minha cabeça, assim, acho que também eu fui me entendendo uma pessoa não binária depois da existência da Mia, sabe? Eu acho que eu escolhi um nome drag que funciona muito para a Mia, né? O que eu faço nessa personagem, que mesmo quebrando alguns signos e estereótipos de feminilidade, ainda é uma personagem feminina. Eu não sei, assim, Mia the Witch, daí é um drag king, eu não sei se funcionaria tanto, sabe? Mas eu não pensei no nome. Não sei nem se eu quero pensar em outro nome, só me apresentar assim como drag king também. Mas é algo que eu consigo ver que, não sei, assim, sinto que delimita bastante o gênero, né? Tu ouvir assim, Mia the Witch. Até esse Witch, além do Mia, que é um nome feminino, né? O Witch é bruxa, né? Então, Mia the Wizard, Mia, não sei, sabe? Sim. Então existe essa abertura, essa possibilidade. Existe. E como que funciona para você essa relação, essa sua relação pessoal com a sua persona artística? Existe alguma comunicação que se estabelece entre vocês? Existe, eu acho que existe muito, assim. Eu consigo enxergar a Mia como uma criação artística, né? Do Patrick, assim. Eu acho que o Patrick pegou muitas das coisas, assim, da sua vida pessoal, das suas frustrações, de tudo que ele passou nesse caminho, assim, até se tornar a pessoa que ele é hoje, pra criar a Mia. Então, nesse sentido, eu acho que, por exemplo, O Patrick sofreu muito bullying na escola por ser um jovem estranho, diferente, alternativo, emo. E eu, hoje em dia eu enxergo que isso me faz diferente, né? Eu levo muito dessa estranheza do Patrick adolescente pra Mia. Então acho que nesse sentido, assim, acho que existe essa conexão entre os dois. E eu acho que a Mia é uma forma de empoderar o Patrick, sabe? Essa pessoa que o Patrick foi e que nesse momento se sentia inferior, porque era inferiorizado, sabe? Então hoje em dia é quase como se eu estivesse reivindicando, sabe? O meu valor, assim, o valor do Patrick através da Mia. Então acho que a conexão tá aí, assim, sabe? Contribuindo com cada... contribuindo para outra. E como que é a sua relação com as artistas da sua geração e de outras gerações? Então, uma das coisas que mais me prendeu no início, assim, foi justamente isso, assim, de não me prender no sentido de sentir medo de explorar mesmo e ir com tudo, assim, sair pra noite e tals. Porque eu não tive, por exemplo, uma família drag, que é uma coisa que ainda acontece, né, nos rolês aqui em Porto Alegre. Eu não tive uma amiga que me ensinou a fazer drag. Eu aprendi tudo que eu aprendi sozinho no YouTube, vendo tutoriais. Então, e eu sabia desde o início que eu não faria uma drag dita Barbiezinha, sabe? Que reproduz esses estereótipos e tudo mais de feminilidade. Não faria sentido, assim, pra pessoa que eu era. Então, desde o início, assim, e acho que até hoje em dia eu já refinei muito a Mia, assim. A Mia tá muito mais polida em prol da visão mercadológica do drag. Em relação a quando eu comecei. Quando eu comecei, eu era bem mais alternativo. E isso fazia com que eu sentisse muito medo ao mesmo tempo, assim, de como eu seria recebida pelas outras artistas. Então me freou muito nesse sentido. Em alguns dos meus primeiros contatos eu tive, recebi comentários não tão bacanas de outras artistas que já circulavam na cena, assim, umas coisas do tipo assim, eu sou uma drag queen que não, até hoje, eu não aquendo, eu não tiro meus pelos corporais, e isso é político pra mim, no meu ato drag. Só que para outras drags eu ouvi que eu era preguiçosa, por exemplo, sabe? Então, era um rolê do início, assim, de eu acho que elas não entendem o que eu faço e por que que eu tô fazendo isso. E eu achava que, tipo assim, eu nunca ia conseguir ter amigas, né? Porque as pessoas não entendiam o meu rolê, assim. Só que eu me surpreendi, assim, eu tenho conseguido fazer bastante amizades, assim, principalmente com queens novas, assim, da minha geração. E acho que isso diz muito também, acho que queens da minha geração entendem muito mais a minha proposta, porque estão muito mais antenadas às conversas que a gente está tendo hoje. E acho que isso, assim, hoje eu consigo dizer que eu tenho suporte, irmãs drags, assim, que torcem por mim e tudo mais, e eu torço por elas, e a gente se ajuda a fazer os rolês, assim. Mas foi um processo também, assim, até chegar nesse momento onde eu me sentisse bem-vinda no rolê, sabe? Por causa desses primeiros contatos, por causa de saber que eu não era uma drag padrão. Então, é isso, assim, acho que a minha maior proximidade são com drags da minha geração, justamente porque eu sinto que elas entendem o que eu faço. E você conhece artistas de outras gerações? Conheço bastante, assim. Acho que antes de fazer drag, assim, né, nesse momento onde eu tava ainda telespectadora de Drag Race, eu comecei a me interessar bastante sobre cultura drag, comecei a pesquisar bastante sobre a cultura drag queen mesmo, assim, tanto aqui do estado como em nível nacional, estrangeiro, enfim. E admiro muito o trabalho, por exemplo, da Suzy B, da Castanha, o pessoal ali que abriu várias portas, assim, para que a gente tivesse dando a cara hoje, assim, saindo pra noite e tudo mais. Mas te confesso que de queens antigas, assim, eu não tenho nenhuma grande amizade, assim, eu não tenho nenhuma amizade, eu diria, assim. Eu acho que as meninas mais antigas, algumas me conhecem, mas não existe um laço muito bem estreito ainda, né? Quero muito que isso aconteça, é uma vontade minha, porque eu respeito muito esse caminho que elas trilharam, né? E acho que sem o trabalho que elas fizeram e continuam fazendo, eu não ia estar tão fácil, pelo menos, botando a minha cara no sol hoje. Então é algo que seria bacana se rolasse, mas ainda não rolou. E a sua experiência como artista drag, ela produz ou já produziu deslocamentos no seu modo de estar no mundo? Sim, acho que sim. Acho que até esse rolê, assim, de ter me descoberto uma pessoa não binária depois de eu já estar fazendo a Mia, foi um rolê que, sim, assim, acho que... Eu comecei a me questionar muito, assim, sobre se aquilo realmente era só um fazer artístico ou quanto aquilo também se relacionava com o Patrick, né? E aí todas essas questões, assim, que eu levantei desde sempre no campo valorativo, assim, de não querer me depilar, de não querer aquendar, mas de querer tomar pra mim vários... signos ditos femininos, assim. Isso tudo me fez pensar muito e acho que também isso entra em questão, assim, também, além do drag ter contribuído nesse processo. Eu ter ido atrás, lido sobre, começar a estudar gênero mesmo e ver que existia essa opção, e assim que eu comecei a ler sobre pessoas não binárias, eu pensei, opa. Então a Mia realmente veio, assim, num momento em que eu precisava, né, não conseguia mais estar preso aqui nessa caixinha onde todo mundo me vê como um homem. E a Mia veio num momento que mexeu essas estruturas, assim, sabe? Me fez abrir a cabeça, assim, e pensar em possibilidades além das que eu estava preso antes da Mia. E você já percebeu alguma mudança no seu modo de se comunicar com as outras pessoas quando está montado? Sim, né? Muito. Eu acho que o Patrick é uma pessoa extremamente introvertida. Eu sou extremamente tímido, eu raramente consigo... chegar num lugar e conversar com as pessoas que eu não conheço, por exemplo, assim. Eu tenho muita dificuldade em estabelecer laços, criar laços, assim. Todo o meu processo, por exemplo, de sociabilidade na escola e tal, eu nunca tinha muitos amigos. Então, acho que tudo isso acabou me formando, assim, na minha personalidade, uma pessoa mais introvertida, mais a minha, mais quietinha. E eu acho que quando eu tô montada... A Mia não é essa pessoa que passa despercebida, sabe? Eu acho que a Mia é uma ótima comunicadora, inclusive, assim. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de entrar nos grupos, assim. E eu me sinto... É muito doido, assim, porque... É isso, assim, não é como se eu fosse outra pessoa. Eu só não consigo usar... Essas mesmas ferramentas que parece que são tão fáceis, assim, quanto eu estou de Mia, quando eu estou de Patrick, assim, sabe? Mas a Mia, eu acho que ela consegue estabelecer esses laços de uma forma mais fácil, assim. Eu também fico pensando que a figura de uma drag queen, ela é muito mais atrativa do que a minha figura desmontada, assim. Eu acho que as pessoas gostam muito mais... gostariam, né, muito mais de falar comigo montada, assim. E acho que isso também me dá uma confiança de chegar e falar com as pessoas e tudo mais. Mas, sim, acho que esse lado introvertido, quando eu tô montado, ele só não existe, assim. E além da comunicação, você já se sentiu capaz de fazer coisas montadas que você não faria desmontada? Tá sozinho hoje? Não sei. Não sei, não sei. Acho que... Agora? Ah, não, acho que eu também nunca... testei isso, assim, fazer outras coisas além... Acho que... É uma pergunta que me pegou. Mas no sentido de que coisas que você... Fez montado, mas você, sem estar montado, você pensa, pois eu jamais faria isso. Mais nesse sentido, assim, sem estar montado. Acho que não, acho que nesse rolê não, assim. Dessas artistas com quem você se relaciona, tem criado esses vínculos, tem alguma ou algumas que te marcaram mais intensamente? Sim, acho que a Tiffany Plaza é uma artista que, no início, eu peguei a fase da Tiffany de baby drag, assim. Ela começou a me seguir, eu já fazia drag há alguns anos, assim. E então a gente começou a se seguir e a gente começou a criar uma amizade, assim, na internet e tudo mais. E eu tive a oportunidade de ver ela se desenvolvendo enquanto artista e tudo mais. E senti, assim, desde o início uma conexão muito forte com a Tiffany, porque eu acho que ela foi uma das primeiras artistas drag que validaram o meu drag, assim. Então, e a Tiffany também tem uma abordagem de drag que conversa um pouco comigo, assim. Ela é uma monster queen, ela trabalha mais com essa questão do horror, do grotesco, as bichas ensanguentadas, que é uma pegada da Mia também. Então, acho que eu consigo destacar, assim, me vem na cabeça a Tiffany, assim. Acho que ela me marcou justamente porque acho que foi a primeira vez que eu me senti aceita, sabe, por outra drag queen, assim. Claro, né, eu acho que tinha um rolê muito também no início, porque eu já fazia drag há algum tempo e ela tava querendo fazer drag, então acho que em algum nível ali rolava uma admiração da parte dela por mim, justamente porque eu já fazia um rolê que ela queria fazer, e a gente ter essa abordagem de drag similar, assim. Mas igual, assim, eu acho que foi muito especial pra mim, assim, desenvolver essa amizade com ela, sabendo que, tipo, eu era uma drag que ela achava foda, assim, sabe? Porque eu nunca tive isso antes da Tiffany, assim, sabe? Aqui em Porto Alegre, existem vários espaços, né, em relação à inserção do drag. Já passaram pelo teatro, pelo cinema e pelas casas noturnas. Do seu ponto de vista, você acha que quais desses âmbitos dão mais espaço, assim, para essas artistas? Eu acho que ainda em Porto Alegre, o que consegue dar mais espaço para as drag queens são a noite, assim, são as boates, são esses espaços de festa e tal. Penso muito ainda na questão do Vitrô, né, nesse formato shows drag, depois balada. Penso muito nesse formato, assim, que, por exemplo, casas como Cabaré têm apostado ultimamente, assim, de... É balada, mas em determinado momento vai ter o show de uma drag lá, drag contratada e tal. Então eu consigo ver que existe um espaço muito maior ainda nesses locais, assim, de noite, LGBTQIAP+. E além do Vitrô e do Cabaré que você mencionou, tem outros espaços que você frequenta, que você acha que são importantes, assim, na noite? Acho que o Workroom é outro espaço importante, assim. Acho que eu mesma consegui ter um espaço, assim, como performer através do Workroom, assim. uma das primeiras vezes que eu subi num palco foi no palco da Workroom, participando da Copa do Mundo das Drags ano passado. Então, acho que o Workroom é um espaço bem importante. Desde que ele abriu, acho que ele abriu por volta de 2015, 2016, e tem crescido bastante também, uhum, na cena drag em Porto Alegre. Que mais? Tem o Mix, né? Que eu não conheço ainda. Pra conhecer, vamos juntos, amigos. Uhum. Acho que isso, assim, que eu lembro por agora. Uhum. E você tem outra profissão, além de fazer drag? Você considera drag para você uma profissão na sua vivência? Então, eu sou publicitário e graduando em relações públicas pela UFRGS. Atuo como publicitário, como freelancer, no caso agora, no momento. E sobre encarar a drag como uma profissão, eu levo muito a sério a Mia, assim. Eu ainda não consigo dizer que fazer a Mia é uma profissão porque não me dá o retorno que eu espero de uma profissão ainda. Mas é algo que eu acho que eu tô caminhando para tentar conquistar, sabe? É uma vontade muito grande de que a Mia seja de fato uma profissão pra mim, assim, sabe? Uhum. Que o rolê drag se torne uma profissão, uma renda, assim, sabe? Então, hoje eu encaro mais o drag como uma expressão artística do Patrick, assim. E eu acho que eu já tô começando a me antenar em vários sentidos, assim, pra tentar tornar a Mia mais atraente para esse mercado, por exemplo, para tornar a Mia uma profissão do Patrick também. Sim, e sobre as suas redes sociais, você mantém as duas redes sociais juntas, separadas? Então, eu tenho as redes sociais da Mia separadas das do Patrick. No caso, pro Instagram. E as outras redes sociais que eu tenho são só da Mia, daí. Não tenho pro Patrick, mas no Instagram eu tenho um perfil pessoal do Patrick e um perfil da Mia. E isso é relativamente recente. Antes eu só tinha um perfil de Instagram também e era um perfil da Mia. Só que eu sentia a falta de ter um lugar onde eu pudesse postar a minha cara desmontada e eu não me sentia tão à vontade de fazer isso no perfil da Mia. Porque, não sei, assim, na minha cabeça as pessoas que me seguiam lá queriam ver a Mia, não o Patrick. Então eu acabei criando um perfil pessoal, assim, acho que no início do ano passado, falei assim. E aí agora o Instagram da Mia é só o Instagram da Mia. Mas além disso eu tenho Twitter, o Twitter é o Twitter da Mia, assim. E é isso, acho que eu mantenho também o Facebook, que daí é do Patrick, mas muito num rolê, assim. Meu Facebook é muito familiar, sabe? Muito mantenho laços com a família e eu acabo não usando tanto, assim. Mas mesmo assim acabo compartilhando vários conteúdos drag também lá. Mas esse rolê acho que pesa mais pra mim, a divisão é do perfil do Instagram. E eram essas as perguntas mais gerais. Deixa eu só ver se eu não me esqueci. Eram essas. Você gostaria de falar mais alguma coisa que eu não perguntei? Você queira comentar, fique à vontade. Eu acho que é muito bacana esse trabalho que você está fazendo. E acho que isso dá uma visibilidade muito grande, assim, pro trabalho das manas, entendeu? O rolê das manas. Então acho que essa minha última fala seria mais para agradecer mesmo esse trabalho que você está fazendo. Acho que é algo muito importante. E quando você faz uma tese estudando isso, eu acho que é um registro muito grande, muito importante, assim, de que a gente esteve aqui, sabe? Então, mesmo que um dia a gente não esteja mais, né, em matéria aqui, a gente vai permanecer aqui. Então, muito quando você me convidou também para a entrevista, eu pensei muito sobre isso, assim. Então, não sei, assim, eu acho que é um rolê... Sou canceriana, né? Meu ascendente é em Câncer. Acho que é um rolê, assim, de... Acho que a Mia tá eternizada, assim, nessa pesquisa, sabe? Uhum. Então, acho muito bacana. Eu que te agradeço por ter topado, pela generosidade de compartilhar, né? Enfim, a gente já troca muito tempo. E eu fico muito contente também de poder... Tá fazendo essa troca contigo. Muito obrigado. Vou parar a gravação, então. Chique. E na...